do patrão e ser um trapo. Mas agradeço ao pai o aprendizado. Pra casa caminhar, amanhã retornar quem tá quebrado. Dom existe do vindo, ao tiozinho do bar. Vai escola, cougar, black, fone, gap, shimmy, skate, boot, break, centro, vida, liga o mar. A vila é um grande ensino pra quem sabe caminhar. Fora dela eu extermino pra quem nasceu pra julgar. Pra dentro de mim eu quero me mudar, que esquecer desses patife que nasceu pra atrasar. O início é o fim, pra quem em ti acreditar. Cada um com sua cruz, inclusive suas pancadas. Você é quem você anda, então as polícia da pesada. Fechado com os ladrão, propininha na quebrada. Ontem eu me vi olhando o que está por vir. O amanhã chegou e ainda eu estou aqui. Eu tenho que ter fé para andar. Andar aonde a grana fala mais do que eu amar. Pois vejo que querem me sugar. O pouco que ainda tem em mim, tem em mim. O pouco que ainda tem em mim, tem em mim. O pouco que ainda tem em mim, tem em mim. E o tempo passa, e cada segundo que passa aumenta a farsa. Somos presos em corpos, em copos, desgraça. Foco embaça, trabalha pra pagar que impostos. Governo suga os ossos e a fé, aqui pra confortar. Os que são religião, achar que é chão que vai salvar. Mas né, o mundo é ilusão e tem os que achar que vá. Perfeito, só de se achar perfeito está a falhar. Não é roupa, nem coisas da boca. Essa vida louca é armadilha pro sistema julgar. Da sopa pra rapa, a força tão fraca. Inventa doença pesada pra com a cura lucrar. E sente o som, presença vem com som. A força da canção é pra arrancar todo mal do lugar. E sente o som, presença vem com som. A força da canção é pra arrancar todo mal do lugar. E sente o som, presença vem com som. A força da canção é pra arrancar todo mal do lugar. E sente o som, a força da canção. A força da canção é pra arrancar todo mal do lugar. Não é vida pouca, um pedaço do inferno com o hospital. Três médicos pra 200, dois com síndrome de Down. Tá indo pra quatro contas, passagem quer um real. Protestante vai às ruas, sofre abuso policial. Tô atento, a mágoa antepassada aqui dentro. Os índios donos daqui, vejo jogado no centro. Mas os livros não mostram nem um terço do movimento. Descendentes foram expulsos depois de um fuzilamento. Eu penso a todo tempo, será que só eu vejo? Antes eram só negros, hoje que escravos brancos pretos. Opressão cobre o vento, pagação do povo nobre. 70 anos trampando pra no fim da vida pobre. No bar, uma dose pra adoçar que essa vida gamarga. Mais coisas da alma jão, só o próprio pai que trata. A TV nos retrata como pobres, como peste. Sem estudo, estudar em um país que não investe. Menos um na leste, ontem foi um da norte. O sul também tá tenso, oeste só da morte. Água falta aqui em São Paulo, a guerra é mó palhaçada. Nordeste sempre sem água e ninguém nunca falou nada. Petróleo sai do Brasil pelo justo cobrado. Vendido Estados Unidos pra vir com preço dobrado. Eles nos olham como os coitados, como coitados. Mas somos todos uns humanos. Que tristeza, mas que tristeza.